Nem todo bom resultado no poker vem do conhecimento técnico. Boa parte dele tem origem na inteligência emocional que o jogador possui. É com esse foco que eu e Gabriel Fagundes, da escola de poker Grinder Style, conversamos com Luiz Cipião, doutor em psicologia esportiva e um dos caras mais renomados no meio. Então chega mais que vamos dar uma evoluída no seu mindset. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 49 do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e hoje você vai ouvir um áudio com um bate-papo muito legal que eu e Gabriel, do canal Grinder Style, batemos com o Luiz Cipião, que é psicólogo esportivo, doutor na área, tem uma bagagem absurda, e batemos um papo muito legal com ele nos últimos dias. E aqui vai o áudio desse bate-papo. Eu fiz alguns cortes, algumas edições de algumas coisas que não cabiam estar aqui neste episódio, então deu uma limpada para ficar mais interessante para você ouvir. Já já vou deixar esse áudio desse episódio para vocês aí. Antes da gente passar para esse bate-papo, só queria fazer alguns comentários da galera aqui que a galera fez nos últimos episódios. Eu queria agradecer a Maxwell, que lá no grupo de ouvintes do Hit deu parabéns pelo episódio 47, né? O que o poker ensina para a vida, gostou muito. Eu que te agradeço aí, Maxwell, mais uma vez. No último episódio, eu também coloquei uma réplica de uma resposta do Márcio Yankee no anterior. E no último, e depois disso, ele fez uma tréplica, né? Que foi sobre aquela questão da mudança da Suprema ter saído do PP Poker. Ele escreveu assim pra gente. Quis dizer que, na verdade, a mudança da Suprema complicou para os regs de torneio, que tinham grade formada em uma plataforma e do dia pra noite mudou tudo. É verdade. Nesse ponto, Márcio, você tá certíssimo. A saída brusca da Suprema do aplicativo da PP Poker certamente atrapalhou bastante quem já estava com a vida resolvida ali na plataforma e acordou sem saber para onde é que ia, né? Você está muito certo nesse ponto. Mais uma vez, te agradeço por ter trazido seu comentário e aprofundado mais nosso debate aqui, tá certo? Outra pessoa que mandou uma mensagem para a gente foi o Luciano Santiago, lá no episódio 41 sobre PLO5. Ele escreveu assim: parabéns pelo assunto comentado e adorei as abordagens, os temas que foram conversados. Legal falar sobre os ranges, sobre banca, sobre pré-flop e sobre a troca de modalidade. Um ótimo papo e bem interessante para quem está começando nessa modalidade. É isso aí, Luciano. A ideia foi exatamente falar com quem estava naquele mesmo estágio que eu, né? Quando eu fiz a migração do Texas Hold'em pro PLO5. E que bom que lhe agregou aí, que foi bom para você. Espero ter ajudado e contribuído de alguma forma no seu jogo. E continue mandando mensagem pra gente, tá certo? Uma última mensagem que a gente recebeu foi do Gustavo Lima. Ele escreveu assim: fala Rafael, primeiramente queria deixar os parabéns pelo material produzido. Descobri seu trabalho ano passado e desde então acompanho cada novo episódio, contribuindo um pouco com esse episódio 48. Penso que o poker melhora nosso processo decisório para diversos fatores na vida. Ou seja, basicamente nos ajuda a focarmos a tomar as melhores decisões sem se deixar afetar pelo resultado. Como exemplo, cito a vacinação. Da mesma forma que algumas pessoas, mesmo vacinadas, podem contrair a Covid, um Ais-Ais pode perder para um 7 Duke mesmo se não chove pré-flop. Ou seja, ainda que a pessoa vacinada possa contrair o Covid, o processo de tomada de decisão tem que se basear na decisão que lhe proporciona o melhor resultado esperado. Se pensarmos em EV, no melhor EV esperado. Assim como no poker. Resumindo, da mesma forma que um Ais-Ais pode perder, uma pessoa vacinada pode pegar Covid. Mas não é por isso que você não vai deixar de jogar com Ais-Ais e muito menos deixar de se vacinar. É isso, um forte abraço. Gustavo, se eu pudesse, eu pegava o seu comentário e botava num quadro. Porque é isso aí. Eu acho que a sua analogia é perfeita. Não retiro uma vírgula do que você disse. E que bom que você e outras pessoas conseguem pegar esse raciocínio. A ideia é exatamente essa. Tomar as decisões com base no EV. Nem sempre o EV é o máximo possível. Nem sempre a gente tem chance de 100%, mas a gente tem um valor esperado que podemos melhorar com cada decisão que a gente toma. E a ideia é exatamente essa. E vamos agora com o áudio desse bate-papo com o Luiz Cipião. Agora sim, turma. Muito boa noite a todos. Estamos começando, então, mais um Papo de Pôquer. E hoje a gente vai falar um pouco de um assunto diferente, né? Vamos esquecer um pouquinho ali, talvez, a parte técnica do jogo. E vamos falar um pouco sobre a parte mental agora. Vamos receber aqui o Luiz Cipião e também o Rafael Pimenta, que vai me ajudar aí nessa batalha hoje. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos. Primeiro, Rafael, do Hit Podcast. Convidei ele aqui para me ajudar aqui nessa conversa de hoje. Então, seja bem-vindo, Rafa. Para quem não conhece o Hit Podcast, o Rafael Murilo fazia um trabalho lá sensacional. O link também está aqui na descrição para quem quiser acompanhar. Manda teu salve, teu boa noite aí, Rafa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luiz. Boa noite, galera que está por aí. Mais uma vez, um prazer enorme ter recebido seu convite para poder participar desse papo, que certamente interessa a todo mundo. Prazer enorme também poder ter a oportunidade de conhecer o Luiz aí, que é uma grande referência. Eu que já acompanhei diversas entrevistas que ele fez por aí com o pessoal, no Super Poker, com o Drauzio. Prazer enorme, vamos bater um papo aí para aprender um bocado com você. Luiz, cara, primeiramente te agradecer aí pelo tempo disponibilizado, né, de estar aqui batendo esse papo com a gente. E já fica à vontade aí para mandar as suas primeiras palavras, o teu boa noite, o teu salve para a turma que acompanha aqui. Fica à vontade, palavra, a casa é tua. Não, em primeiro lugar, a honra aí é minha, porque imagina, no mundo do pôquer ou no mundo do esporte, você ser escolhido para uma palestra nesse nível, com pessoas tão destacadas no pôquer, no meio desse pôquer aí, que é enorme, né? Uma área que cresce cada vez mais, o Brasil já é uma grande referência no pôquer. E eu consegui ser uma opção, quer dizer, eu sou um grãozinho de areia nesse mar, tudo aí, eu fico muito feliz, eu que tenho que agradecer e me sinto muito honrado aqui. Então, espero que eu consiga contribuir mais um pouquinho aí com a área e o que vocês precisarem perguntar, não tem problema, estou aqui para conversar, bater um papo bem agradável. Então, estou à disposição. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez. E vamos começar, então, para a turma que não te conhece aqui, né? Muita gente já tinha falado aqui comigo nos grupos de alunos e tal. Ah, já acompanho o trabalho do Luiz, outros falando que não conhecem tanto, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é como que começou a tua história, né, lá atrás com esporte de alto rendimento, né, no remo do Flamengo, Deca campeão. Inclusive, eu estava preparando hoje uma blusa, um manto sagrado de 81, autografado pelo Nunes, por vários jogadores, em forma de agradecimento, mas eu não consegui porque, enfim, teve algum problema aqui em casa, o quarto está trancado, enfim, um monte de coisa e eu não consegui trazer. Mas como que começou essa história aí no esporte de alto rendimento lá atrás, cara? Não, fica tranquilo porque a sua cadeira aí já transpira. É. Então tá valendo. Perfeito. Ah, rapaz, você sabe que eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi me filiar ao esporte. Eu passei por várias modalidades, judô, karatê, natação, vôlei, e um belo dia eu resolvi experimentar a convite o remo, embora eu sempre fui muito ligado ao Flamengo desde criança. E então fui para o Flamengo e me vinculei ao remo e achei uma coisa sensacional. Um esporte que não tinha glamour nenhum, nada. Era simplesmente força física, muita força física e muita cognição para entender todos os mecanismos envolvidos no remo. Uma regulagem do barco, tudo ali é calculado, tudo é regulado. E era muito interessante. Tanto é que é um esporte que não tem recorde, porque depende do vento, densidade do ar, da densidade da água. Então, ele não tem recorde. Eu falei, pô, isso aqui é bem interessante. E foi então que começa a minha jornada. E os meus últimos 10 anos, eu me torno uma pessoa invicta. Ficaram 10 anos sem perder nenhuma competição. Me tornei um deca campeão invicto pelo Flamengo. E aí a vida foi tomando outros rumos, né? Embora eu já naveguei algumas áreas profissionais, mas hoje a área que eu realmente gosto de falar e comentar é realmente a área ligada ao esporte. Seria a psicofisiologia do esporte ou até mesmo a psicologia aplicada ao esporte. E aí eu fui... Eu tinha uma outra finalidade na minha ida para os Estados Unidos. A minha ideia era, inclusive, estar ligado a um aprimoramento mais na área psiquiátrica e tudo mais. E eu conheci uma pessoa que me convidou para ir no Boston Celtics, na época do Larry Bird. E essa pessoa era nada mais nada menos do que o psicólogo de toda a equipe do Boston Celtics. Eu achei aquilo interessante, comecei a acompanhar o basquete. Bem, em resumo, a minha vida se transformou no esporte. Eu me encontrei ali. E comecei já, sem saber muita coisa ligada à parte psicológica do esporte, comecei então a me aventurar lá no Boston Celtics, muito a nível embrionário, mas com muita vontade de entender. E me apaixonei pelo basquete, pelos atletas da época. Foi uma coisa assim, muito bacana. Quando eu voltei... Nesse momento, você atuou como psicólogo lá no Boston Celtics ou você foi como atleta, Luiz? Então, era o curioso que acompanhava essa pessoa que se tornou o meu orientador de doutorado. Ele acabou me convencendo que eu tinha que fazer um doutoramento na área específica do esporte. Eu falei, tá bom, então vamos nessa. Eu comprei essa ideia, me encontrei e, enfim, fiquei 10 anos morando nos Estados Unidos, retorno e um bom filho, a casa volta, né? Só podia voltar para onde? O Flamengo, né? Era quem com certeza iria me abraçar. E lá eu comecei a preparar os atletas já para a Olimpíada de 90 e aos poucos eu fui migrando para o futebol profissional. Aí comecei no futebol profissional mesmo, já trabalhando, sendo que lá eu levei uma área nova que eu abri aqui no Brasil, que foi a psicofisiologia da atividade física. E o pessoal ficou encantado com isso. É uma atividade profissional e muito interessante, porque você tem conteúdos psíquicos, você tem conteúdos fisiológicos, combinados ajudam muito ao desempenho. Que na minha área hoje, com meus pacientes, eu trabalho muito isso. Bem, comecei no Flamengo, depois de alguns anos, comecei a rodar para o Brasil, aí fui em vários times e me apaixonei pelo futebol. Só que, vocês sabem, futebol é muito bom, financeiramente é bom, tem glamour, você está na mídia, mas a vida é muito prejudicada, porque você, imagina, campeonato brasileiro, cada dia, cada hora, você está num estado diferente. E quem tem família, é difícil a gente querer abrir mão da família. A família é um dos pilares, é um dos valores principais na vida, né? E então, um jogador de futebol, um ídolo do Flamengo, que na época ainda não era a pessoa que é e que representa para mim uma grande amizade, um irmão, que é o Petkovic. O Pet foi ficando muito meu amigo, embora é uma história interessante, eu vou registrar hoje aqui, que ele goste ou não, né? Mas como é amigo é embaraçado em situações difíceis. Então eu vou fazer essa para ele, né? Quando eu cruzava com o Pet lá no CT de treinamento, né, que era o Flabarra, eu cruzava para ele, cruzava com ele e falava assim: bom dia, Pet. Aí ele olhava para o céu, olhava para mim e dizia assim: espero que sim. E saía andando. Eu ficava, como o cara fala assim comigo, né? Acaba mal educado, né? Eu vou de novo. Ranzinza! Tem questão de cruzar com ele. Eu, bom dia, Pet. Aí ele olhava para mim bem sério e falou assim: tem certeza? Você acha mesmo? Eu falei assim: tem. Até que um dia eu estava numa churrascaria na Barra da Tijuca e vi o Pet entrar com a esposa, uma filha pequena e outra filha ainda no bercinho, né? E eu vi ele todo carinhoso com as filhas, todo charmoso, todo dengoso com a esposa. Eu falei assim: não, esse cara não é aquele que perguntou se é mesmo, eu tenho certeza, esse cara, eu vou dobrar esse cara, eu vou. E fiquei observando, e aí eu comecei a me aproximar, e realmente uma pessoa que eu vou dizer o seguinte, é um grande irmão, uma pessoa de um coração que não cabe dentro dele, é um ídolo. É assim, eu estar numa mesa, num restaurante, jantando com ele, alguém cruza o braço assim na minha frente para esticar, para ele dar um autógrafo, quer dizer, é impressionante, impressionante. É um cara que eu admiro muito como um grande amigo e irmão. E ele é o grande culpado, é o grande responsável por eu estar aqui hoje com vocês, no pôquer. Porque na época, ele falou assim: cara, por que tu não vai trabalhar no poker, cara? É muito melhor, cara. É legal. Pô. Você não vai ficar viajando tanto assim, galera. É muito legal. E ele jogava poker também. Eu falei: sim. Cara, não sei. E conversando, eu falei assim: tá bom. Então ele me introduz a ideia de entrar no poker. E eu fui conhecendo algumas pessoas. Comecei também a jogar na casa dele, brincar. Comecei a entender um pouquinho. Vai indicando para o outro: ó, tô com o Cipião. Mas assim, bem formido. Paciente, dois, três, sei o quê. E graças a Deus hoje eu acho que eu consegui, pelo trabalho que eu venho executando, pela seriedade que eu tenho, e eu digo até pela contribuição que eu já dei ao pôquer, eu consegui ser aí uma opção, como eu disse anteriormente, para o pôquer. Mas por quê? Porque eu amo o pôquer muito, aprendi muito a entender o movimento, a mecânica do pôquer, eu comecei a entender muito bem. E aí juntou o útil ao agradável, tomou uma dimensão tão grande que eu saí do futebol profissional, falei: não, vou trabalhar só com pôquer. E estava dentro de tudo que eu gostava. Estava na área da saúde, estava trabalhando as condições psíquicas, as condições mentais, as questões fisiológicas. E tudo culminou para uma trajetória assim, muito bonita, que eu fico muito orgulhoso assim, de não só pelo que eu estou fazendo, mas por ver as pessoas que estão comigo crescerem juntas. Isso é muito legal. Eu acho sensacional quando, às vezes, eu estou dormindo e eu deixo no Vibracol meu celular e, sem querer, às vezes, a gente está assim, meio ainda não profundamente dormindo, ele treme, eu vou olhar e alguém que mandou um print dizendo, olha, espião, dá cravada que eu fiz. E eu respondo. Orgulho, né? É, já houve casos de alguns atletas me ligarem. Pô, espião, cara, eu não aguentei, eu tinha que falar com você. Eu falei, o que, que houve, cara? Isso assim, me ligar 4:30 da manhã, né? O que, que houve? Cara, acabei de cravar aqui 350K. O que, que eu faço? Mas, manda para mim o Rakeback. Eu falei para ele assim, faz exatamente o que você está fazendo agora. Liga para quem está quieto e descansando para poder trabalhar e que não ganhou 350K e vai acordando a galera toda. Pelo menos você vai se sentir melhor depois. Ele começou a rir. Eu falei, cara, nem isso me chateia, porque eu acho que é um feedback tão importante, uma satisfação pessoal tão grande que você vê, né? Imagina trabalhar com o João Simão, e o João Simão já deu várias declarações, como o Yuri também, várias declarações, o próprio Padilha, Pitão, que são pessoas assim que são referências no poker. Eu fico feliz de conseguir pegar boa parte do meu conhecimento, poder aplicar dentro de um campo que é muito rico, o poker é muito rico, e fazer com que isso dê um somatório de sucesso para aqueles que resolvem seguir uma carreira com seriedade, né? Não é para brincar. Até aproveitando, eu já postei isso, eu sempre digo, pessoal, no poker você só cresce quando você entende que está na hora de abandonar o playground. O playground é divertido, é gostoso pra cacete, tem tudo no playground que você quer para você se divertir, tem tudo. Só não tem crescimento profissional. Se você olhar todos os que se destacaram no poker, esses caras não estão mais nesse playground. Eles têm uma outra cabeça, têm uma outra filosofia, têm um outro pensamento, outras atitudes, têm família. Eles já saíram, já passaram pelo playground, já saíram. E eu brinco até que tem alguns que montaram os seus playgrounds privados. Eu brinco com o Pitão. Pitão, eu gosto de você porque você monta o seu playground. Aí, ele morre de rir comigo, mas é um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. E a gente, quando está trabalhando, cara, como a gente ri, como a gente conversa as coisas, e tudo é muito fecundo, muito agregador de valor, porque eles têm experiências que enriquecem até o trabalho que eu faço. Então, eu digo assim, todo dia que eu tenho um atendimento com um paciente, tem que ter uma pérola. Essa pérola chega em 5 minutos de atendimento ou aos 45 do segundo tempo, mas ela sempre vem. Essa é a obrigação que eu tenho. Então, foi assim que o poker acabou me tomando totalmente para dedicar tudo isso na minha vida profissional. E olha, estou muito satisfeito, muito feliz, porque realmente está valendo a pena em ver todo mundo crescer. Inclusive, eu continuo crescendo bastante aqui no poker. Perfeito. E acho que tem muito espaço de crescimento ainda, né? No poker não tem. A gente não faz nem ideia do que vai acontecer, né? Daqui a alguns anos aí com o poker no Brasil. E deixar claro que o Pitão ele deve ter vários playgrounds, né? Pensei a mesma coisa aqui. Eu vou fazer uma defesa pro Pitão aqui. Eu falo assim, Pitão, você é muito sem vergonha. Porque tu desvia o pensamento da galera achando que você é o que você não faz, o que você deixa os outros acharem que você faz. Achei que o que você falou no podcast lá com o Calil do Super Poker, muito interessante, até sobre o Pitão, né? Que você até comenta que você tem o personagem... O personagem que ele cria. O personagem que ele cria ali nas redes, o que é divertido pra caramba, que faz tudo que todo mundo gostaria de fazer... E você tem o profissional Pitão ali, né? Então, acho que essa diferença ali é que eu achei bastante interessante. E ele sabe trabalhar os dois no bom, assim, numa boa. E a gente está trabalhando, às vezes a gente está rindo por alguma situação, daqui a pouco ele fala assim, Cipião, na boa, agora sério. Eu falo, peraí. Aí eu faço assim, pronto, agora está aqui o profissional, fala. Eu brincando com ele, né? Então, essa capacidade que o Pitão tem de se articular, de demonstrar um pensamento, e quando você vê o Pitão trabalhando, dando uma aula, por exemplo, avaliando umas stats, olha, impressiona. Deve ter sido um desafio para você, porque lá atrás você se acostumou com um esporte em que você passou 10 anos ganhando, e aí, de repente, você se vê trabalhando com um pôquer, que é um pouquinho diferente, né? O cara que joga torneio perde lá 80, 85% das vezes. O cara que é um cara regular e ganhador, ele perde de 80 a 85% dos torneios dele, né? E a lucratividade dele, obviamente, vem daqueles outros 15%. E é um cenário completamente diferente daquele que você teve lá atrás. Mas olha que interessante. Eu tenho um atleta que ele teve a maior cravada da vida dele, 85K. Muito feliz. Certo. Criamos uma meta, eu posso falar isso porque eu não estou dizendo o nome dele, então não estou violando nada. Mas de 120K para esse ano, 10K por mês. Nós estamos no primeiro terço de fevereiro. Ele já está com mais de 160K, porque nós estabelecemos metas. O interessante, que eu acho muito, muito, muito legal, é que no que você estava falando agora, as pessoas ainda não conseguiram decifrar todas as mensagens que o poker entrega para todos nós. As mensagens que eu vejo o poker entregar são as lições de vida que o poker dá, que nenhuma outra atividade profissional ou profissão prepara ou dá a você. Só o poker dá isso. E eu não tenho medo de errar o que eu vou falar. Primeiro, o poker te ensina a lidar com perdas. Na vida, ninguém te ensina. E o poker te ensina. O poker te ensina a lidar com dinheiro, porque o insumo do poker é o dinheiro. Então, o poker te ensina a lidar com dinheiro. O poker te ensina que projetos no poker todos têm que ser a longo prazo. Outra lição linda do poker: o poker ensina você lidar com pessoas dissimuladas, porque você sabe trabalhar com pessoas que estão blefando. E o poker te prepara para você entender que você vai trabalhar muito e, pelo menos, 2/3 das vezes, você vai perder. E como é que você faz que 1/3 da sua vida no poker pode ser que valha a pena? Como que a gente faz isso? Então, essas 5 mensagens aqui, ou lições de vida que o poker proporciona, muitos no poker, muitos, infelizmente, não conseguem entender essa mensagem. Não conseguem entender e não conseguem mutar as suas atitudes para se adequar dentro dessa demanda que é muito clara dentro do poker. Então, nós temos aí número de pessoas enormes jogando e você vê que é só uma faixa que realmente é muito lucrativa. Se todos começarem a trabalhar e entender, isso é difícil, obviamente isso não vai acontecer, mas quem ainda quer, ainda tem tempo de poder se movimentar. E esse meu atleta, que cravou 85K, primeira pergunta que eu fiz para ele, pô, legal, parabéns, mas eu tenho uma dúvida. Ele falou, qual é? Quantos torneios você perdeu antes de cravar esse daí no mesmo dia? Ele riu e falou assim, Espião, você é foda, entendi o que você falou. Porque é isso, a realidade é essa. Duas pequenas considerações sobre o que você falou aí. Você levantou a bola, eu não posso deixar de chutar. O último episódio do Hit que eu gravei, o tema era o que o poker ensina para a vida. Exatamente a frase que você acabou de falar e listou algumas das coisas que eu consegui abordar lá. Sobre essa última parte que você mencionou, eu achei um negócio interessante. Eu não sei se você sabe disso. E o Uri, The Nerd Guy, ele tem 2 braceletes. Né? O primeiro bracelete que ele cravou, ele jogou na WSOP 17 torneios sem entrar em ITM, sem conseguir nenhum tipo de premiação em nenhum deles. No 18º torneio foi quando ele cravou e ganhou o bracelete dele. E mostra como a cabeça dele é boa, porque você já fica ali meio desanimado. Foi lá e começa a dar um bocado de bainha alto e não vai conseguindo nada, não vai chegando nem perto. E outros caras ficariam mais desanimados, né? Mas ele é diferente. Então, deixa eu retribuir a gentileza, cara, já que você citou o Yuri. Nesse momento que ele ganhou o primeiro bracelete dele, já fazia parte da nossa estratégia de trabalho há 1 ano atrás. Foi o primeiro ano que foi o bracelete, a gente sabia que ia ser muito difícil conseguir, mesmo porque era o nascimento do filho dele. No ano seguinte, ele estava muito bem, a gente sabia que ele tinha grandes probabilidades. Ele em Vegas, eu trabalhei com ele quase todos os dias. Ele caminhava do quarto dele lá para o evento e a gente conversava enquanto ele estava no corredor caminhando. Eram 5 minutos, 10 minutos, mas eram momentos importantes, tanto para ele quanto para mim. Justamente para isso que você está dizendo, ele não se abalar com isso. Persistência, determinação, coragem, porque ele sabe que vai ter chances de perder, de cair de um torneio, mas se ele persiste, se ele insiste, ele preparou muito bem tanto a parte técnica quanto a parte mental, a probabilidade dele é muito alta, porque hoje no mundo todos os atletas de alto desempenho, de alta performance, todos eles sabem que a parte técnica, a parte mental, elas saem por equilíbrio. Você tem que ter os 2 coaches ali com você, trabalhando isso muito fortemente. Então, é justamente isso aí que você falou. Eu acho muito bacana. O Yuri hoje, para mim, ele é um modelo de comportamento para quem realmente quer levar muito a sério o que faz, não precisa ser um Yuri, é óbvio, porque são situações diferentes, condições diferentes, mundos diferentes. Mas tem muita coisa que o Yuri fala que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes eu estou conversando com ele e falo assim, Yuri, impressionante, cara, como você falou tudo, ainda tem gente que quer saber qual é o segredo do teu sucesso. Eu não sei por que eles fazem essa pergunta, eu não sei o que, que você pode falar. E quando estão comigo, me perguntam, cara, conta isso, meu, fala a verdade aí. O que o Yuri faz? Eu digo, ele trabalha. Trabalha muito. Trabalha muito. Isso que vocês comentaram, né? No final do ano passado, eu fui jogar o KSOP aqui no Rio. Acho que eu joguei 7 eventos lá no KSOP e não peguei ITM nenhum deles, né? Mas eu montei a minha grade dos 7 eventos que ia jogar, eu joguei os 7. E se você não faz esse trabalho, né? Por exemplo, com o Yuri, no caso, como eu vi muitos jogadores lá, até que a gente dividia ali almoço, café e tudo mais, o jogador chegando, porra, no quinto torneio, ele com uma expectativa, talvez até acima daquilo que ele deveria esperar, né? Ele fala, pô, já tô num ferro de não sei quantos mil aqui, não vou jogar mais esse, não vou jogar esse evento aí, não. Esse evento eu vou largar e eu vou, sei lá, vou beber com a galera ali, com a turma no bar que tá lá hoje. Né? Então, assim, muitas vezes, se você não tivesse esse trabalho, se não tivesse essa mentalidade, no 12º torneio de qualquer reta, você já teria desistido no meio do caminho. Então, você meio que perde essa chance, né? De buscar esse resultado que você não deveria nem esperar melhor do que ele. O Rafa, você tinha uma pergunta falando exatamente sobre a diferença ali, né, de trabalhar com os atletas, com os meio que problemas mentais de jogadores. Já que a gente está falando do Yuri, né, como o Yuri e como os jogadores que talvez não tenham, que não são esses atletas talvez de alto rendimento, vamos colocar assim. Quais seriam essas diferenças? Eu queria que você fizesse essa pergunta. Eu imagino que você já tenha trabalhado, obviamente, com atletas de altíssimo rendimento e outros nem tanto. Por tudo que você viu desses dois perfis de jogadores, qual é a diferença? Eu chamei de problema mental porque eu não sei o termo técnico da psicologia que você utiliza para isso, mas vamos lá. Dos problemas mentais que você encontra em um atleta de ponta e um atleta que ainda está no meio da jornada e tudo mais. Imagino que sejam coisas diferentes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do que o amador ou não alta performance tem que o cara lá não tem mais ou vice-versa. Parece uma pergunta simples, mas ela é muito difícil. É difícil até para eu responder, porque eu teria que me posicionar em coisas aqui que eu sei, mas que eu não posso falar em respeito a muitos do pôquer. Existem coisas que são características de alguns jogadores de MTT que eu não gosto de pontuar nas minhas palestras. Mas eu posso dizer o seguinte. Eu, obviamente, hoje eu tenho trabalhado mais na escala que tende a ser com as pessoas mais do high stake. Eu pego ali o mid stake também, dependendo, quando eu vejo potencial e tal, eu pego o trabalho. Mas, geralmente, eu vou lá para cima, é um trabalho muito mais minucioso e tal. O que eu vejo aí, no primeiro momento, assim, mais fácil para a gente nivelar isso aqui no pensamento, eu vejo que é o seguinte, as pessoas não gostam de recomeçar. O que é recomeçar? Vamos supor que eu e você, a gente fala assim, pô, cara, vamos fazer uma trilha, vamos. Então, vamos pegar aqui essa montanhazinha aqui, vamos fazer uma trilhazinha, a gente quer chegar lá no topo, beleza. Num determinado momento, você para, você já andou quase 2/3 dessa trilha. Você fala, pô, Cipriano, não dá, cara. Cara, tô cansado pra cacete, não dá. Eu sei que tem uma outra trilha ali que eu vou procurar, que é um caminho mais curto, é melhor. Eu vou pegar essa trilha. Eu falei, não, cara, mas vamos lá, falta um pouquinho, sim, mas olha, é mais íngreme, é mais difícil, tá mais fechado. Não, cara, eu vou descansar aqui, eu prefiro voltar e pegar outra trilha. Muitas vezes as pessoas, elas preferem voltar do que insistir no caminho que eles estão seguindo, fazendo ajustes. Ou seja, eu falo para as pessoas, nós vamos trabalhar. Só que eu faço questão de tirar você do trilho que você está. Mas eu quero que você aceite caminhar na trilha que eu vou, junto com você, construir. Não é fácil, tem obstáculo, tem ladeiras, tem rampa, tem área molhada, tem tudo. Você vai encontrar de tudo. Mas se você quiser, nós vamos chegar lá. Só que nós não podemos desistir. Então, a diferença de perfis que eu vejo é o cara que quer muito. E ele sabe que não é uma coisa fácil. E se ele resolveu que é um momento dele escolher entre estar no playground ou começar a migrar para fora desse playground, ele está preparado. Se ele acha que não, é porque ele ainda não vai abandonar esse playground, porque lá é muito tentador, é muito bom. Até nós, qualquer um de nós, se um dia visitar o playground, vai, pô, isso aqui é muito bom, cara, é legal, bacana, se diverte, ri, mas não é o melhor caminho, porque ali é um falseamento das situações de realidade que não é assim que acontece na vida real. Então, resiliência, eu diria que é uma das características principais naqueles que são determinados a atingir o alto desempenho. Se ele não tem resiliência, é difícil. Isso vem da criação, isso vem de uma série de coisas que, quando eu trabalho o atleta, eu faço questão de dizer para ele: cara, você quer melhorar no pôquer? Ah, quero, Cipião. Pô, tu quer ser um cara de alto nível? Quero. Você quer que eu te ajude no pôquer? Quero. Então vai contratar outro que eu não consigo. Mas como assim? Você é um trabalho pessoal do pôquer? Mas trabalho com quem trabalha lá no pôquer. Mas eu não trabalho pôquer. Eu não sei nem jogar pôquer. Eu conheço o AIS porque tem a letra A. Eu falo, ah, esse é o AIS. Tirou isso, não tem mais nada. Eu falo, mas como assim, Cipião? Eu falo, cara, na boa, para mim, dane-se o pôquer. Mas você é a pessoa mais importante para mim. E se você estiver bem, você vai estar bem. Com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua família, com você mesmo, com o seu meio circundante. E o pôquer é um apêndice na sua vida. O pôquer não é a sua vida. Então, se eu conseguir te construir dessa forma, cara, se o pôquer você vai elevar na boa. Aí é um começo da construção da resiliência, quando ele não tem. E se ele já tiver, é uma forma de você aprimorar. Fez sentido? Está respondido? Faz sentido. Total sentido. E até tinha até uma pergunta mais para frente, talvez um pouco sobre isso, né? Ou seja, não dá para a gente dissociar o atleta do ser humano, desconectar esse cara, né? Nunca isso vai acontecer, né? Então, às vezes a gente tem uma visão completamente diferente disso, né? Ah, você vai me ajudar no poker somente. Muita gente aqui tem até esse tipo de problema. Não, eu quero o meu mindset do poker. Não, calma aí, cara. O Saulo Sabioni teve aqui, ele falou uma parada interessante, que sempre perguntam para ele, ah, isso é importante, terapia é importante para o pôquer, e ele fala, não, terapia é importante para a tua vida, né? Tu vai se tornar um pai melhor, uma pessoa melhor, e consequentemente, tu vai melhorar o teu jogo, né? Seria mais claro. Ou menos por aí, certo? E além do que, eu vejo que, infelizmente, os mal entendidos sobre coisas que são muito debatidas dentro do pôquer. Uma delas é o tilt, e outra é o mindset. Ah, eu ganhei hoje que meu mindset estava perfeito. Isso não é mindset. Aí eu perdi porque, cara, eu não tinha mindset hoje. Isso não é mindset. Mindset tem dois tipos. Tipo um, tipo dois. É o cara que não acredita nele. Vou botar grosso modo, tá? É o cara que não acredita nele e o cara que sabe que mesmo dando errado ainda pode dar certo. Tá ali de novo o cara que é resiliente. Então só tem dois tipos. E o tilt, que se fica, define, busca lá não sei quantas formas do tilt e tal... Cara, é muito simples, se eu puder... E não estou indo contra quem fala, não, porque a expressão, eu acho que é exagerada, embora o conteúdo de quem faz é muito bom. Mas por quê? Eu gosto de trabalhar na simplicidade. Por que que eu trabalho na simplicidade? Porque o que que significa simplicidade? Simplicidade, para mim, Cipião, é a complexidade resolvida. Então, já passei, eu já graduei no meu estágio cognitivo num determinado assunto, em que aquilo era uma coisa extremamente complexa, que eu simplifiquei e passo para você aquilo digerido, bonitinho, bacana. Isso sim que eu acho que tem que ser a essência de qualquer trabalho. Até para um cara que é um bom coach no poker, é isso. Eu falo, por exemplo, com o Yuri. Tem coisas que ele faz, que se ele quiser ensinar, ele não consegue. É tão dele, é tão próprio, que ele não consegue nem entender por que que ele fez aquilo, mas ele fez e deu certo. Uma coisa que, para mim, é um bicho de sete cabeças, para ele é uma coisa mais trivial do mundo. Não consegue nem te dizer, porque é tão óbvio para ele. Ele enxerga o que ninguém mais enxerga. Então, ainda além de tudo, ainda tem isso. Então, se eu puder resumir, pô, mas então o tilt, Cipião, o que é? Para mim, só tem dois tipos. O tilt consciente e o tilt inconsciente. O que que rege as nossas atitudes? O inconsciente. O que que é o tilt consciente? Pô, mandei mal? Pego o meu mouse e jogo na parede. E posto, pode ver, todo mundo que tilta faz questão de dizer que tiltou. Ah, quebrei meu monitor, chutei, eu fiz e tal. Isso é o consciente. Ele faz, talvez, para mostrar para todo mundo que ele está indignado, porque está no make-up, os seus becos estão olhando. Então, não, o cara está puto, ele está brigando, né? E o tilt inconsciente, que é quando ele está devendo a ele mesmo. Ele não suporta. Ele não sabe nem direito que dívida é essa, mas ele sabe que está devendo, mas ele não consegue buscar o que ele precisa ajustar para não tiltar. Porque se eu sei que eu vou levar 2/3 de porrada toda vez que eu estiver no grind, eu vou tiltar porque eu levei uma bad beat? Sabendo que isso vai acontecer? Isso, esse fato vai acontecer. Não tem saída. Pô, mas eu já estou há 3 meses. Sim, mas o tilt não é dividido pelo mês, pelo dia. dividido na carreira, você na carreira. Eu tive um jogador, e outra coisa que é interessante, eu tenho pacientes hoje que estão comigo há 17 anos, 10 anos, 8 anos, se tornaram grandes amigos, continuam ali trabalhando comigo, porque a vida é muito cíclica, né? As coisas vão mudando e o cara vê, pô, legal, e fica, e a coisa é gostosa. Então, dentro dessa forma de olhar o tilt, da coisa inconsciente, se ele não trabalhar a parte psíquica dele, para ele evoluir, para ele entender, criar as relações cognitivas, fazer conhecimento de lastro, ele não resolve, ele vai continuar cometendo o mesmo erro. Por quê? Se você tem a mesma atitude, você tem o mesmo resultado. Então, um atleta, que eu estava trabalhando, e o cara, pô, eu preciso de você, preciso e tal. Eu falei, o que está acontecendo? Cara, tem um pouco mais de um ano que eu não ganho, cara. Eu não ganho. Cara, não sei o que é, tem alguma coisa errada. Eu falei, pô, isso é sério, vamos ver, hein? Avaliei, vi, eu não via nada de errado no cara. Cara inteligente, cara esperto, pô. Cara com a vida estabilizada, casado, com filho. Então, eu falei, pô, e eu não conseguia. Aí, daquele cliquezinho assim, né, de vez em quando acontece na cabeça da gente, eu falei assim, cara, vem cá, diz uma coisa, você tem tantos anos de carreira, somando tudo que você ganhou, e você está aí um ano e um pouquinho sem ganhar nada, quantos por cento representa a tua perda comparada a tudo que você ganhou? Você está muito preocupado, eu não consigo achar nada, eu quero ter uma noção de dimensão de perda. Eu vou olhar a parte de perda, né? Fala para mim, vocês que são da área, qual seria assim, o aceitável ele perdesse em um ano e quatro meses, que ele perdesse o quê? 10%. Quanto tempo de carreira ele tinha? Ele tinha, se não me engano, 12 anos. 12 anos que... com... É... Não, como profissional, como profissional ele já tinha 8 anos. É, eu acho que qualquer coisa, até 10% ou 15%, era perfeitamente aceitável. Concordo plenamente com você. Aí eu perguntei para ele, e aí? Aí ele parou, fez aquele silêncio, opa, fisguei alguma coisa aqui, né? A varinha já tremeu aqui, né? Posso fazer de cabeça, né? Eu falei, ué, os números são seus, eu não quero saber o número, eu quero saber percentual. Ah, cara, 1%? Eu quanto? Não, 0,5%. Pessoal, desculpa, vai ficar gravado, mas eu peço licença para dizer assim, cara, vai tomar no cu, cara. Ele, pô, filho, que isso, cara? Você tá de sacanagem comigo, cara? É, mas... Menos de 1%, 0,5%, você tá de vagabundagem, cara. Você tá de onda comigo, cara. Que isso? Começou, cara, ontem pra estar chorando desse jeito? Pô, aí ele falou assim: não, eu não te contei, porque eu tô agora fazendo ecoturismo, tô juntando grupo, tô viajando com eles e tal. Eu falei, então agora começou a me dar informação que você não me deu antes. Mesmo mês, o cara foi num torneio, foi num live, eu acho que tem na fronteira, acho que é na Argentina que tem. Ele foi para lá, voltou com 40 e poucos mil dólares no bolso. Eu falei, olha aí, tá vendo? Tem um sem vergonha, cara. Um sem vergonha. Pô, não vou falar o nome não. Gente boa demais, meu amigo, até hoje, cara. E a gente lembra desse fato, não. Então, são situações que, às vezes, até mesmo pra gente decifrar, é difícil, cara. Mas ele não fez com maldade. Aí, falando já no ponto de vista dele, na maldade, ele também não detectou isso. Então, muitas vezes, eu vejo que as pessoas não conseguem se ajustar no que elas precisam, não é porque são sem vergonhas ou não querem, porque às vezes falta um toque, falta um aviso, uma orientação, entendeu? Falta, por exemplo. Eu queria, Cipião, rapidinho, só tocar nesse assunto que talvez você está falando, né, que falta um toque, uma orientação, e já emendar no questionamento que eu queria te fazer, que era o seguinte: qual que é o melhor momento para você dar aquele clique e você falar, pô, preciso investir ali na cuidar de mim, na minha saúde mental, né? Como jogador de pôquer, acho que a gente nunca para pensar, talvez, e é muito difícil tomar essa decisão. Até pensando na psicologia, né? Minha irmã é psicóloga, há mais de 10 anos também, e a gente vê que sempre tem esse preconceito até na sociedade. Ah, porra, eu não sou maluco, pra que eu vou no psicólogo, né? Então, tipo, eu enxergo também muito esse preconceito e a gente tem essa dificuldade de buscar essa ajuda, né, profissional. Cara, excelente pergunta, cara, porque eu vou falar um pensamento que eu tenho, porque um dia vocês vão entender melhor, mas... A psiquiatria trabalha com doença. A psicologia trabalha com saúde. Essa é a primeira diferença. E é muita falta dessa informação, né? Desse conhecimento. Que alguém vá ilustrar. Então, quando ele vai procurar um psicólogo, eu vejo assim, existem algumas diferenças. Por exemplo, vamos pegar o modelo de trabalho americano. O psicólogo, ele só é autorizado a clinicar se ele for um PhD. Então, entre formar e ser PhD, juntando todos esses anos, ele passa 10 anos se aperfeiçoando. Por algum motivo, aqui no Brasil, a pessoa termina o seu curso de psicologia, consegue seu CRP lá, seu número, abre um escritório, um consultório e já está clinicando. Nunca fez terapia, não se especializou, não estudou e acha que pode dar conta. Existem coisas que são isenções importantes no profissional. Então, se você vai... Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se eu recebo um paciente e ele relata um fato que eu vivi um fato semelhante, eu jamais vou usar a minha experiência, o que eu passei, para explicar para ele como ele vai viver isso. Não, isso é uma isenção. Para você conseguir isso, a gente acha que é fácil? Negativo. Duvido. Caralho, já sei, isso vai... Vai ser assim. Como eu já fiz assim, deu certo. Vai dar certo. Então, a pessoa vai procurar ajuda e o psicólogo fala, não, acho que tem que separar mesmo. Esse casamento aí tá bichado. Separa mesmo. Não sei, pode até ser, né? Mas eu não sei. Então, quando procurar ajuda? Na hora que você tiver um pouco mais de esclarecimento cognitivo em você mesmo. Um pouco quando você tiver preocupações da sua própria saúde. Quando você tiver consciência que você só vai cuidar do outro depois que você sabe cuidar de você. Eu não vou conseguir amar ninguém se eu não amo a mim mesmo. Eu não vou conseguir tratar ninguém bem se eu não trato a mim mesmo bem. Eu não vou conseguir orientar ninguém uma boa qualidade de vida e saúde se eu também não pratico a mim mesmo. Aquele que não se enxerga e que não reconhece as coisas dentro dele não vê nada lá fora. É a história do próprio Platão, né? A alegoria das cavernas, né? Que o pessoal vivia na caverna, só olhava a sombra projetada pela luz que entrava na caverna. Um dia um cara resolveu sair da caverna. Aí voltou. Galera, porra, tem que ir lá fora. Lá é muito bom. Tem um céu lindo, maravilhoso, pessoal. Céu, pô, que é isso? Cara, mas não deixa pra lá. Mas as árvores, o rio, o espaço. O que é isso? Daqui a pouco, quem tava dentro da caverna começou. O cara voltou maluco. Mata ele. Vou matar ele. Quando aquele que sai, aquele que volta, volta para resgate. Para sair, tem que estar muito preparado. Quando Platão fala isso, se vale ilustrar aqui o nosso papo, desculpa. Ave Maria. Isso aí dá, só isso aí dá um episódio. Não falar isso, na minha interpretação, pode ter colegas aí que discordem, tudo bem, estão no direito deles, mas na minha interpretação, essa caverna aí, essa alegoria, né, a caverna é onde a sociedade vive, onde todos nós vivemos, né? As sombras é a falsidade da nossa percepção. Eu e você estamos andando na praia, passa uma menina bonita, você fala, pô, que menina bonita, olha, cara, que mau gosto, hein? É mesmo. Estamos olhando a mesma coisa, percepções diferentes, aquela sombra lá. Só que Platão faz alusão, na verdade, onde essa caverna é um útero materno. E todos nós vivemos na caverna do útero, mas nós somos o quê? Expulsos em um determinado momento. Temos que aprender a viver lá fora, tem que ter coragem. Esse mundo lá fora não é o mundo que nós vivemos, onde a maioria das pessoas gostam, que é o playground, não é o melhor ambiente, que é o mundo que te acolhe e fala assim, ah, tô bem aqui, ou seja, área de conforto, detesto área de conforto. Eu sempre digo para todos os meus pacientes, tenha sempre um projeto, pelo menos um projeto na vida. Todo ano tenha meta, porque se você não tem meta, você vai dizer que tem objetivo. Objetivo sem meta é um mero desejo, você nunca vai alcançar. Meta não, você mensura, determina quando você quer chegar e você vai e você pode alterar. Mas objetivo, legal. Eu vou falar para você, ó, quero até julho, 10 quilinhos mais magrinho, bonitinho, vou estar legal, bombado, vou lá para a academia. Chega em julho e tem outro evento bacana como esse. Pô, então, tu engordou, cara? Isso não foi que emagrecer, cara, mas ainda é meu objetivo. Até o final do ano eu consigo. Eu não tinha meta. Não tinha. E as pessoas não entendem, as pessoas não sabem nem a diferença do que é meta e o que é objetivo. É impressionante. Então, se você não se situa nas coisas, como é que você vai cuidar de você e achar que, ah, não, eu estou precisando? Eles nem percebem que precisam. Um evento como esse é importantíssimo para todo mundo, principalmente para todos os nossos amigos e pessoas que adoram, são apaixonados pelo poker, porque aqui nós trazemos informações interessantes que vai provocá-los a pensar. Se alguém sair daqui hoje com dúvidas, eu vou dizer, pô, foi muito legal o que nós fizemos. Se alguém saiu daqui, foi legal. Sem dúvida, eu vou dizer, pô, fracassamos com aquele ali. Não botou nenhuma sementinha ali, né? É, e com certeza nós vamos fracassar e não vamos ter sucesso. Mas é a história da semente que é bíblica, né? Você joga semente, uma bate na pedra e quebra, uma cai na água e apodrece, mas pelo menos uma dessas sementes cairá em solo fértil e vai germinar. Essas sementes vão fazer diferença no pôquer. E nós estamos aqui, ó, toda hora a gente joga uma semente. Alguns aproveitam, outros não aproveitam. É normal, mas não significa que vão ter que desistir. É o processo de cada um. Nós temos o nosso próprio time para a gente poder reagir a alguma coisa. Tem gente preparada para sair da caverna e tem gente que não está, né? É melhor ficar lá. Tem vários. Tem vários que, inclusive, não deviam nem ter saído. Mentira. Eu não falei isso, não. Eu estava brincando com um amigo meu. Eu falei assim, olha, eu duvido que o Platão, quando ele estava lá, tantos anos e anos atrás, tomando o vinhozinho dele, numa época que não tinha psicotrópicos, não tinha entorpecente, tomando um vinhozinho e pensando, não, que a caverna... Pô, o cara tinha tempo para pensar, né? Quer dizer, e o tempo avança... E essas metáforas vão caindo dentro do próprio tempo e fazendo menção a coisas que é a nossa realidade, cara. É muito legal. É. Uma das sementes, ó, o Paulinho acho que já pegou. Ele falou, pô, Gabriel, Rafael, doutor Luiz, tô até arrepiado aqui. Estou captando toda a mensagem aqui e faz todo sentido a questão da perseverança. Perseverança que a gente falou lá atrás. Esse bate-papo vai ficar salvo na página, não vai? Vai ficar salvo aqui, depois pode voltar lá no início. E vai virar episódio no Hit também. Já que o papo de hoje é saúde mental, aproveite para cuidar da sua. Escolha não ter dor de cabeça ao comprar ou vender fichas de poker online. A melhor opção é sempre a DM Créditos. Com a DM, o processo de compra e venda é quase instantâneo. Você pode fazer suas transações através do Pix ou outro método que desejar. Não tem mínimo de compra, você pode pedir a eles qualquer valor. A DM trabalha com os maiores sites de poker do mercado. PokerStars, GG Poker, Party Poker, PP Poker, Suprema e outros. Além disso, você não estará trabalhando com pessoas desconhecidas. A DM tem o know-how de Diógenes Malaquias, que tem longa estrada no poker e dá ainda mais confiança para a sua transação. Para comprar, você tem duas formas básicas. Vai direto no site da DM, informa o valor, o nick e a plataforma pelo chat deles, ou então vai no WhatsApp. O número deles é 319-8472-3490. Chegue até eles informando que conheceu através do Hit e ganhe uma condição especial. Vá na boa, vá no certo, vá com a DM. Eu vou... O Rafa vai fazer a próxima e aí depois eu já tenho uma aqui do chat que eu separei. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta correndo o risco de tomar um puxão de orelha de Luiz aqui. Qual é a percepção que eu... Voltando pro poker, tá? Vou lhe pedir que desconsidere os atletas de alta performance, porque esse já tem a técnica comprovada e sabatinada, né? E não há mais o que discutir com relação a eles. Mas aqueles que não têm ainda, pelo menos não de maneira comprovada, você acredita que boa parte dos problemas que eles trazem a você, ou que eles desenvolvem psicologicamente, eles têm uma base, uma origem na questão técnica e não necessariamente na questão psicológica? A sensação que eu tenho é que muita gente chora demais sem ter feito o dever de casa. Né? Sem ter ainda trabalhado e evoluído o suficiente para dizer, eu estou, por exemplo, no Adal Swing, né? Eu estou passando por uma fase ruim. Usa a muleta, como você costuma colocar nas suas entrevistas, da Adal Swing ou da fase ruim, quando muitas vezes não é. Você tem essa percepção também ou eu estou equivocado? Não, eu comungo dessa mesma percepção que você apresentou. Eu adicionaria mais um pouquinho. Eu não gosto assim de dizer, é por causa disso. Tá? Porque são várias possibilidades. Né? A gente está trabalhando com pessoas, e pessoas são, né, é um somatório de cultura, de experiência e tal. Mas eu tenho observado que muita coisa tem origem na base familiar. E quando a gente começa esse trabalho, a gente tem que ter muito cuidado como chegar, como você voltar um pouquinho para entender um pouquinho essa base familiar que acaba justificando alguma coisa que ele faz hoje, que ele não sabe que é por causa disso, que ajuda ele a decifrar esse enigma, e aí então a gente consegue fazer com que ele altere as suas atitudes. Às vezes ele não está errando porque ele quer errar, ele não está indo ao swing porque ele quer, ele está estudando, eu já vi muita gente estudar muito, tentar muito, aí abaixa a bainha e tenta, e olha, já vi muita coisa. E muitas vezes o problema não está ali, está ali fora. Essa é a maior dificuldade de detectar isso. Então, existem vários casos. Às vezes é porque ele não sabe estudar mesmo. Eu vou te dar um exemplo simples. Em todos os níveis do poker, em todos os níveis da sociedade, em todas as áreas, muitas pessoas não têm o hábito de ler. Não leem, não gostam de ler. Aí quer ler o quê? Poker, poker, poker, poker. Os sobres da vida, tá? Brincar com o robozinho, jogar, simular e tal. Isso eles fazem porque eles acham que aquilo ali resolve a vida dele. E muitas vezes eu pego e falo assim, cara, você gosta de ler? Não. Qual foi o último livro que você leu? Não me lembro, acho que eu não, nem sei. Tá. Então, eu vou fazer você ler um livro por semana. Ah, duvido-se. Então, vamos lá, vamos apostar, né? Você não é um gambler? Também sou. É. E eu ganho. Aposta, cara. Eu ganho. Mas por quê? Porque hoje existe o audiobook. Existem muitos apps que são de graça. Eu falo assim, cara, abaixa esse app. O que você gosta? Eu vejo com ele, eu ajudo a selecionar os livros. Tem compromisso, você tem um mês, para escolher um livro e ouvir durante, sei lá, 10 minutos, 12, 20 minutos, não mais do que isso. Nem que seja para você ir dormir com um fonezinho de ouvido, se escuta e tal. E todos eles começam a achar que foi interessante, passam a trazer conteúdos da leitura para cá. E a gente começa a trabalhar essa leitura. E muitas vezes, se eu não li o livro, eu compro o livro, eu leio o livro e a gente debate sobre o livro. Então fica uma coisa muito interessante. Então, muita coisa está ligada à cultura, aos hábitos e coisas que vêm lá de trás, da infância, por motivos que a gente não consegue perceber, porque a gente nem imagina que tenha essa origem. Mas é bem dentro do que você falou, eu só faço apenas esse adendo aí do que você disse, mas eu concordo com você. Uma coisa é também, né, pegando o gancho dessa questão de que pode muitas coisas de problemas, entre aspas, que o jogador traz para você, por exemplo, pode ser por questões até familiares, né? Então, vou até pegar uma pergunta que o Rafa tinha separado pra gente. Ele acabou matando a pergunta antecipadamente. Ele acabou matando essa pergunta. É aquilo que a gente tinha falado, ou seja, não dá para dissociar a pessoa do jogador ou o jogador de outras coisas. Uma coisa só. E assim, na questão específica do apoio da família para o jogador, né? Então, muitas vezes o cara, ele se sente completo. O pôquer já é uma atividade solitária, né? O jogador está todos os dias jogando sozinho, ele estuda sozinho, e aí dentro de casa, às vezes, ele não tem nem o apoio das pessoas que estão próximas, né? Talvez por questões várias, né? E aí a pergunta que o Rafa tinha separado, e até que eu vou tentar colocar aqui, para talvez se a gente tiver um outro tipo de resposta, até bom. Qual que é o peso, né, dessa influência familiar para esse jogador? Mentalmente para ele, talvez ele não tenha confiança no jogo dele, ele se sente inseguro muitas vezes porque não tem o apoio de pessoas próximas. Que peso que isso teria para um jogador que está começando, por exemplo? Eu acho que a gente tem que procurar entender o seguinte, não tem como a gente mencionar qual o percentual que afeta. Não tem como. E os problemas existem na dimensão que às vezes é muita coisa para a gente, mas para outros não é tão pesado, ele consegue lidar melhor. Depende muito da capacidade cognitiva, das frustrações, dos níveis de sucesso que ele teve na vida, os níveis de frustrações que ele teve. É tanta coisa, por isso que cada caso é um caso, por isso que eu faço atendimentos, todos são individuais. E hoje, como eu tenho uma demanda muito alta, e às vezes as pessoas me ligam, pô, Cipião, dá uma palestra para o time, tá bom, então eu pego o time e faço uma dinâmica, eu faço com todo mundo, e tem funcionado bem, entendeu? Em algum momento, talvez eu vou ter que criar algum sistema que eu consiga fazer como a gente está fazendo hoje, pegar um monte de gente, a gente conversar, porque eu tenho certeza que isso modifica as pessoas, estimula, isso dá um gás. Imagina hoje, no mínimo, pode ter perdido tudo que a gente falou aqui, mas eu tenho certeza que uma coisa vai ficar no espírito deles. Eles não são jogadores, são profissionais do poker. Eu tenho certeza que isso vai bater forte neles. Isso sozinho aumenta a autoestima. Perfeito. Isso já é muito. Concordo? E um pequeno detalhe, né? A forma como você se denomina te coloca ali numa outra responsabilidade, né? Num outro patamar ali em termos de trabalho mesmo, né? Gabriel, palavra-chave hoje, mais uma palavra-chave, mais uma pérola aqui. Primeira pérola, eu diria que é o profissional do poker. A segunda pérola aqui, que é tão importante quanto, foi o que você acabou de falar. Detalhe. O Yuri é quem ele é porque ele cuida dos detalhes. Só isso. Ele é minucioso no detalhe. É impressionante. No detalhe. Por isso que é muito bom trabalhar com ele, porque ele vai no detalhe. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas é muito bom, porque você vê, sabe? Sabe que você está esculpindo um diamante, uma pedra bruta, e você quer tornar essa pedra uma pedra polida. É outra história. Isso é infinito. Você vai aprimorando uma linha contínua de vida. Aquele exemplo interessante que você deu na entrevista lá, é que você fala do cara que anda e vê um papelzinho no chão, e aí pegar ou não pegar aquele papelzinho mostra quem é aquele cara. Mostra qual é a postura que ele tem diante dos detalhes. O cara é diferente. É. Bem interessante. Uma questão, né, que a gente já está até passando aqui de 1h10 já, Luiz, é que no podcast lá com o Calil, e tem até muita gente aqui falando sobre disciplina, perseverança, eu vou tentar juntar essas questões todas em uma só. E aí você... E uma coisa que eu falei agora também, né, sobre trabalho também, é uma outra palavra também é forte, que você diz lá que você não acredita em sorte, né, e a sorte no pôquer, ela é muito falada, muito... tá no dia a dia ali do jogo. E você acredita em trabalho, né? Você sempre bate a tecla na disciplina, trabalho. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, primeiro, por que que pro ser humano, né, pra gente aqui, primeiro que é tão difícil ser disciplinado, né? Não sei se talvez essa seria a forma de colocar. A gente tem muito problema. Eu, pelo menos, ao meu redor, né, o meu círculo de amizades, poucos são realmente disciplinados, né? É. E as pessoas que eu conheço também. E assim, então por que é tão difícil você ter essa disciplina? E por que também a gente fala muito sobre motivação, mindset, essas coisas que talvez estão mais distantes e a gente não consegue mensurar, né? Tipo, eu não consigo mensurar mindset, não consigo fazer isso. E por que a gente foca tanto nisso e não na disciplina, e não no trabalho, não no dia a dia? Vamos lá, boa pergunta. Mas eu falo e falo repetidas vezes que eu não acredito em sorte. Uma pergunta, rapidinha. Você acha que, se eu disser aqui, o Yuri é o Yuri porque ele é um cara de sorte? É justo eu falar isso? De forma nenhuma. Por que não? Você está desmerecendo o esforço. Então, vamos lá. Quando eu falo que eu não acredito em sorte, eu vou contar uma historinha que é aquela situação que o cara fica o tempo todo dizendo, pô, meu Deus, me ajuda aí, meu anjo da guarda me ajuda, eu queria tanto ganhar na loteria para resolver meus problemas. E continua todo dia, e de repente vem uma voz aí do além e diz assim, tá bom, vou te ajudar, mas pelo menos vai lá e aposta, né? Quer dizer, o cara quer ganhar, mas nem ir lá fazer aposta, ele foi, pô, pelo amor de Deus. A gente tem que ter iniciativa, né? Mas às vezes ele não consegue sair da inércia. Então, quando eu falo que eu não acredito em sorte, isso serve também como uma forma da pessoa entender que ela tem participação efetiva no que ela quer para ela. Então, ela tem que dar o primeiro passo. Tudo que você quiser fazer na vida, tudo, você tem que dar um primeiro passo. Não existe nada que você não tenha que ter uma iniciativa. É questão da sorte. Quando você faz tudo isso, vamos pegar um profissional do poker que faz tudo que tem que ser feito, faz tudo muito bem feito, ele somente aumenta a probabilidade para quê? Para acertar. Aí sim, a gente pode dizer que ele teve sorte. Mas não é a sorte que prevalece nisso, é a disciplina. Porque quando você não tem disciplina, você não tem objetivos, você não tem metas, você não consegue se organizar. Quando você sai da esfera da sua auto-organização, da percepção da tua vida, do que você quer para você, o que você efetivamente busca, tá? Eu já estou falando das metas junto com os seus objetivos, você canaliza uma força motriz que vai culminar em uma ação e que essa ação pode ser vulgarmente chamada de sorte por outros que não sabem o quanto você ralou para conseguir. Então é muito fácil eu olhar para o Gabriel e falar, pô, Gabriel, pô, cara, nasceu virado para a lua, né? Cavou aí 500k no torneio lá, porra. Mas não sabe, o Gabriel deixou de ficar com a família, estudou pra cacete, está tantos anos no poker, está fazendo um monte de coisa para poder ter sucesso, passa todos os riscos na vida. Perde os eventos, dormiu tarde. Dormiu tarde, sofreu, a mulher reclamou, os filhos não estão vendo, enfim, tem tanta coisa. Aí o outro fala assim, magão, porra, que isso? Porque não olhou nada. Então, o pior cego é o que não quer ver, né? Então, quando eu falo isso, na verdade, é uma provocação para que a gente tenha disciplina no sentido que você tem que saber o que você quer. Você já tem essa noção do que você quer? Então, você consegue trabalhar suas ideias de uma forma estruturada, organizada. Se você consegue trabalhar de forma estruturada e organizada, aí as coisas começam a se movimentar na sua órbita. É como... Como o povo diz, o mundo conspira, né? Exatamente. Mas por quê? É um tabuleiro de xadrez. Se as pessoas entenderem que o pôquer é tão estratégico quanto um tabuleiro de xadrez, eles vão se movimentar melhor. Com certeza. Quem disse que os grandes nomes do pôquer nunca levaram a bad beat na vida? Leva todo dia. E tem coisas no pôquer que é interessante. Quer dizer, eu e Gabriel estamos trabalhando. Aí o Gabriel vai, pá, faz o big hit e ganha 500k. Beleza. E o Cipião vai ali, ganha 80k, 30k, 40k, pá, pá, pá, pá, pá. No final do ano, o Cipião terminou o ano com 230k. Somando tudo, 230. O Gabriel teve um big hit, 500 mil. Mas ele terminou o ano com 150k. Todos vão lembrar de quem? Do Cipião ou do Gabriel? Daquele que ficou na fotinha, né? É. Ganhou 500 mil, mas vai ver o saldo. Exatamente. Eu tô com muito. Costumo dizer, só acredito em gráfico. Não acredito em nada dessas postagens. Legal, bato palma, acho bonito, mas eu só acredito em gráfico. Aí eu falo, é outra coisa que eu falo nisso que a gente está comentando aqui. Não é bom a gente ser caçador de big hit. O big hit acontece para quem é linear no seu trabalho. Porque regularidade, você... né? Exato. Você acaba facilitando os caminhos para que isso venha a acontecer. Então, é sorte? Não. Então, existe uma motivação que tem que ser o quê? Você tem que ter ambição, você tem que ter caminhos concretos daquilo que você realmente quer alcançar. Vamos voltar para o próprio, próprio Yuri. O Yuri, ele sabe o que ele quer da vida, o que ele vai fazer, o que ele planeja, o que ele tem a coisa organizada, estruturada. As coisas não são, é sorte, não é. Se a gente quiser olhar a nível esotérico, tudo bem, então tem sorte. Aí, como é que eu vou discutir? Eu prefiro o fato e prefiro o dado. Então, o cara trabalhou pra cacete, numa hora ele teve o big hit, e pô, tava na hora. Agora, existe quem tem big hit? Tem. Eu já vi, na minha história aí com o pôquer, pessoas que tiveram big hit fora de hora. Acabou com a carreira do profissional. Principalmente quando acontece no começo da carreira. No começo, é. Imagina um cara com 18, 19 anos, ganhando aí mais de $500 milhões. O que esse cara vai querer daqui para frente? Ganhar mais $500 milhões? Vai passar a jogar torneio mais caro do que deve, vai torrar, não vai conseguir voltar a descer. A vida dele se transforma no que ele não dá conta. Ele cria um mundo para viver dentro dele, que ele não dá conta desse mundo. Não dá conta. Eu me lembro uma vez, cara, se não me engano, uma frase do Yuri, que eu sempre lembro dessa frase. E aconteceu, inclusive, agora, em Vegas, uma vez que ele foi. Ele levou muita gente com ele, ele trabalhou muito. E uma hora lá ele levantou e falou assim, vou lá para ver se eu ganho alguma coisa. Perdeu muito, mas ele foi lá e ganhou. Então, vai ganhar é sorte? Não, ele está preparado, ele sabe que ali é um momento crucial para aquilo que ele se preparou durante muito tempo. E não é de hoje ou de ontem, é a vida toda dele foi se preparando. Tem jogador que fala para mim, eu tenho certeza dos meus compromissos, as minhas responsabilidades, e eu tenho que mudar. Beleza, e o que você quer fazer? Cara, eu quero que você me diga. Eu falei assim, então, primeira coisa é você ser profissional. Aí que eu volto de novo na palavra, profissional do pôquer. Eu digo, você já foi jogador. Agora você quer ser profissional, seja bem-vindo, vamos agora mudar de nível. Então isso começa a fazer diferença e vem no tudo que a gente está falando aqui. E cada vez mais, quanto mais a gente colocar conteúdo aqui, a gente vê que não tem espaço para a palavra sorte, a não ser que seja uma coisa esotérica. Porra, sorte. Luiz, sua fala me deu um insight aqui para lhe perguntar uma coisa. Existe alguma questão psicológica que você encontra nos seus jogadores que você julgue irrecuperável ou sem solução? E você olha assim, esse tipo de problema é difícil de resolver, ou eu não consigo resolver, ou não existe solução para isso. Não consigo retirar esse bloqueio que você eventualmente tem. Existe alguma questão que você olha assim e fala assim, não consigo te ajudar? Deixa eu voltar um pouquinho. No que eu estou falando, quando o Yuri diz assim, eu vou eu vou lá ver se ganha alguma coisa. E quando ele fala isso, numa determinação, ele sabe que ele quer o bracelete. Ele só vai ganhar o bracelete se ele for lá ganhar essa outra coisa aí, que ele quer, uma determinação muito dentro dele. E todos os problemas que ele vivencia, tem problemas que são difíceis, outros são mais fáceis. Ele tem capacidade de lidar com esses problemas, outros não têm capacidade. Então, dentro da capacidade de um poder lidar e outro não poder lidar, nessa dualidade aí, eu ainda não encontrei ninguém que eu pudesse chegar e falar assim, cara, isso eu não sei tratar. Talvez a pessoa não esteja no momento ou tenha a maturidade para ultrapassar aquele bloqueio. Existe esse ponto? É um problema, sim, muito difícil de tratar. Eu trato porque eu já tenho muita quilometragem na área, eu consigo tratar. Mas eu diria que o mais difícil é quando envolve drogas. Dependendo do nível, dependendo da cultura, dependendo do tipo, dependendo, quer dizer, tem várias, né, coisas aí. Vários dependes. Se torna um trabalho extremamente difícil. Entendeu? Extremamente difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu posso até dizer, eu consigo ter um nível, um percentual de sucesso nessa área até muito alto. Muito alto. Às vezes, eu ficar surpreso que eu consigo, sabe? Eu consigo, às vezes, mais do que 80% dos casos, eu consigo fazer as pessoas melhorarem muito, apesar de. Né? Não que eu tenha muito desses casos, não é isso. Mas os que chegam, que eu aceito, eu vejo que dá para trabalhar, sim. Mas eu diria que o maior inimigo seria esse. E outro maior inimigo é quando a pessoa quer, mas ela não tem o mínimo de cognição para entender até o próprio trabalho. Aí não tem aderência. Então você precisa de um equilíbrio, inclusive, de conhecimento. Senão o cara avalia coisas que não é para avaliar, ele acha que rapidinho ele vai começar a jogar melhor, ou ele está em atendimento há 1, 2 meses, fala, pô, não melhorei, então não preciso de você. Não é isso, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, sim. Eu queria fazer... Tem duas perguntas que eu não queria deixar de fazer aqui. Uma questão é a questão... das grandes séries, né? Você tem umas grandes séries do WCUP, por mais que o WCUP tenha talvez se perdido um pouco do glamour ali, de não ter mais bracelete e tudo mais, mas tem um peso WCUP, né? As séries têm grandes pesos. Né? Então, até fazendo uma analogia ali com o futebol, pô, imagina uma Copa do Mundo ali, né? Se é aquele momento, é aquele o momento, né? Vamos colocar assim, daquele jogador ali, né? No poker você tem todos os anos. E como que você trabalha com seus atletas nesses momentos ali? Você faz alguma coisa diferente nesses grandes momentos da carreira dele? Ou grandes momentos, talvez, de pressão nas grandes séries, né? E para que esse cara consiga performar bem. Talvez até pegando, como tu falou que o Yuri, quando ele ganhou o bracelete, você estava lá trabalhando isso com ele há muito tempo, né? Tipo de trabalho diferenciado você faz nesses grandes momentos. Nós começamos o trabalho, eu diria que 1 ano e meio antes dele ter ganho o bracelete dele, fez um pouquinho antes até. Tem que fazer sim, porque cada série tem a sua especificidade, pelos torneios, pelo horário, pelo volume de pessoas, característica do jogo de cada um, movimentação de cada um, nível de make-up de cada um, se o cara está no make-up, se não está. Então, cada um, eu dou uma orientação específica. Por exemplo, agora, no final de fevereiro, entrou março, todos os meus atletas que vão participar do SCUP serão tratados para preparação para o SCUP. Todos, sem exceção, todos. Independente do nível deles, obviamente os que têm mais experiência, é um trabalho mais da sintonia fina e tal, mas todos são preparados. Desde o que eles vão consumir de comida, dormir, preparação, atividade física, o sono e vitaminas, tudo, orientação total a todos eles, todos passam por isso. E todo ano, e é diferente. Por que é diferente? Tem ano que o cara vai para a série, ele está no make-up, outro ano ele pode não estar no make-up. Tem ano que o cara fala, não, Cipião, ano passado eu me ferrei, passei o ano todo pagando, desculpa, eu não vou jogar. E eu não aceito de primeira isso, eu deixo, mas você tem certeza, eu vou, porque eu quero trabalhar a negação dele, quero entender o que é negação, se é uma negação específica, se é uma negação do próprio eu dele, se isso é uma coisa corriqueira da vida dele, eu quero primeiro decifrar isso. Na hora que eu decifro, eu digo, não, você está certo, não deve jogar. E às vezes até os becos me ligam, pô, se eu quero lá jogar, pô, fala com ele lá para jogar, eu falei, não, eu estou recomendando. Não jogar. Porra, que isso? Pô, cara, não, cara, fica tranquilo. É o meu dinheiro. Eu me considero um guardião do investimento. E eu sou. Exato. Como é que eu vou dizer? Você tinha que me agradecer por ele não jogar. Ele vai, tem outros torneios aí pela frente, tem outras coisas. E aí eu vou dar um exemplo. Tem o Scoop, todo mundo foca no Scoop. Na órbita do Scoop, tem um monte de torneio bom, muito bom, cara. Não precisa jogar o Scoop, o cara vai lá e ganha. Ele ganha porque ele não está preocupado com o Scoop, ele vai lá e ganha. Esse cara que muitas vezes fica, inclusive, melhor do que o próprio Scoop, porque os regs estão no Scoop. Esse, né? Especificamente falando aí, foi melhor. Ele, que bom, eu não estou jogando o Scoop, mas eu fortaleci para ele jogar os que estavam na órbita. Só o fato de eu não ser Scoop, o cara estava tranquilo, achando que não tinha problema nenhum. Eu dou atenção personalizada, assim, tem que customizar o trabalho, senão você, sabe, não tem receita de bolo, né? Pra isso. E acho que também uma coisa que pode acontecer na série também, talvez você já tenha pegado casos nesse sentido, inclusive eu já tive muito isso, de falar, não, essa série aqui é a minha série. Criei uma alta expectativa na série, só que é um número reduzido de torneios, as chances são que a série vai dar ruim, né? Então, você terminar a série, por exemplo, negativo, perdendo, você não teve um resultado muito bom na série, e depois lidar com a frustração da série, né? E algo que o Yuri fala, eu vi ele falando uma vez, é que uma série de pôquer nunca é o melhor momento para você jogar a luz sobre seus resultados no jogo, né? Porque não é o melhor momento. Você pegar aquele resultado daqueles 30 torneios... A amostragem é pequena, Exatamente, claro. Falar, não, esse daqui são os meus resultados. Então, acho que talvez você lidar com essa alta expectativa e a frustração disso também acho que seja algo bem comum, talvez. Com certeza. Rafa, manda a próxima e aí eu vou caminhar para a última pergunta. Tá certo. Vamos lá. Meu pai é psicólogo, tá? Inclusive tá aqui assistindo. Né? Quando eu falei a ele que você estaria aqui, que você era doutor na área, ele veio para poder acompanhar. Uma das especialidades dele é a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Isso. Eu ouço falar em PNL e, naturalmente, já me remeto aos TELs, né? Especialmente no Poker Live. Eu não sei se é a sua especialidade, se você tem contato com a PNL. Talvez você tenha tido algum contato, porque você trabalha com atletas, especialmente no poker, né? Então, esse assunto talvez já tenha vindo à tona em algum momento. Você, como psicólogo da área do esporte, consegue me dizer de alguma maneira se existe, de fato, uma relação entre as TELs, entre as respostas corporais e a psique do jogador ali naquele momento, se existe um padrão em que ele traduza aquilo em determinado movimento, em determinada ação. E aqui eu vou colocar um negócio, um vídeo interessante demais que eu compartilhei esses dias nos perfis da rede social do Hit, que foi uma entrevista com o André Agassi. André Agassi, ele tinha um adversário que era, eu acho que era Boris Becker, mas eu não tenho certeza. Ele disse que ele percebeu nele, no adversário, um tel, e que ele já tinha jogado 4 partidas contra ele, as 4 partidas ele tinha perdido, e depois que ele percebeu aquilo, das próximas 10 partidas ele ganhou 8 contra aquele. Que era um movimentozinho com a língua, que ele fazia na hora que ele ia sacar. Quando a língua dele ia pro cantinho da boca, ele sabia que o cara ia sacar em determinado... Eu achei aquilo ali... Você na hora, você pensa no poker, né? É impossível você não associar isso ao poker. E eu fiquei pensando se... Quando a gente começou a fazer a pauta desse bate-papo com você aqui, nesse item de PNL, se você podia contribuir de alguma maneira com esse assunto, se de fato existe relações em relação aos TELs que os jogadores apresentam na mesa. Cara, eu não sou a melhor pessoa para falar de PNL, porque não é a minha abordagem. Acho que teu pai deveria ter cuidado aqui para falar. Muito bem. Eu acredito, eu gosto. Como toda técnica, né, PNL é uma técnica. Então, existe aí, se não me engano, aí umas 5... As principais técnicas, né, que eu acho que é ancoragem, o reforço positivo, resignação, tem uma técnica interessante do espelho também, das respostas, é mais ou menos por aí. Mas não é minha área. Mas eu acredito, só que eu acredito da seguinte forma, não é para todo mundo. Alguns podem responder muito bem, entendeu? Mas eu já vi, inclusive, jogadores de futebol que fizeram terapias ligadas à PNL que tiveram excelentes resultados. Excelentes resultados. Então, funciona, funciona. Hoje a área da saúde é muito rica. É como na própria medicina. Existem várias formas de você tratar um paciente, abordagem diferente, mas que você tem bons resultados. Tem aquela que tem maior efetividade, outros não. São caminhos que a gente escolhe. Esse é só um caminho alternativo. É bom? Eu acredito que sim, dependendo de como o indivíduo responda, tá? Não é a que eu uso, entendeu? Entendi. Perfeito. Mas eu gosto. E você, eu a mente é um mistério muito interessante. A mente é um instrumento que se autoexplica. Quanto mais você acha que está entendendo sobre a mente, mais há para saber. Então, se você trabalha uma programação neurolinguística, né, obviamente você vai conseguir coisas ali importantes, mas você também vai esbarrar em limitações do próprio conhecimento da mente. Como também outras técnicas que eu posso usar, vou esbarrar em limitações, ou minha ou até do meu paciente. Mas que é efetiva, é. A ciência está aí, comprova isso. Eu gosto do que a ciência comprova. Eu não trabalho nada do achismo, e não é isso, entendeu? Eu prefiro as coisas que você consegue desenvolver, reproduzir. A ciência pode ser reproduzida, né? O que você achou aqui numa pesquisa, ela tem que ser reproduzida também, novamente, nas mesmas condições. Eu gosto de trabalhar assim. E a PNL tem muita coisa, muito estudo, cara, uma riqueza muito grande, de comprovações, sim. Bom, vou chamar o pai do Rafa para a próxima live aqui. Luiz, vou te fazer essa última pergunta. E aí depois eu tenho as três finais, que é bate pronto e rapidinho ali. É, bate bola, que é, não vai demorar muito, não. Essa última é a seguinte, né? A gente hoje vive numa sociedade que eu até brinco aqui nas lives, né? Que no Instagram ali, tirando foto, todo mundo é bonito, produtivo e está em alta performance 100% do tempo. Ninguém fica triste, ninguém fica desanimado, ninguém tem preguiça, ninguém faz nada. Então, assim, nesse mundo em que a gente tem que ter todos os dias 100% do tempo, alta performance, produtividade, como é que a gente dosa ou equilibra isso para a gente não ultrapassar ali, né? Não deixar o copo transbordar? A gente, jogador de pôquer, como é que a gente pode olhar para, né, para nós mesmos aqui, eu, Gabriel, olhar para mim mesmo e identificar talvez possíveis gatilhos e problemas ali que eu posso falar, opa, aqui estou chegando no meu limite, né, nesse sentido? Cara, primeiro, eu vejo que muitas vezes eu cruzo com profissionais que trabalham de segunda a segunda. Uhum. E eu pergunto, cara, você não descansa, você não tem família, você não tem uma namorada, não tem alguém, não tem nada. Não, eu tenho... Calma, cara. Então, muitas vezes eu brinco, eu falo assim, ó, você está convidado aí para o hospitaleiro. E alguns não querem. Não, vou jogar. Eu falei, tá bom. Aí eu falo com os backs, falo assim, tira o caixa dele, não faz reload. Ele vai ter que parar. Então, o cara para, quer queira, quer não. Eu forço o cara a parar. E como, graças a Deus, eu tenho assim, uma boa fluidez de relacionamento com as pessoas... É quase o Banco Central. Fecha ali a torneirinha. Segura isso, vai para o estaleiro. E o estaleiro tem N áreas nesse estaleiro. Recuperação mental, recuperação técnica, recuperação N, recuperação familiar. Entendeu? Tem N situações que eu vou dar uma para vocês que eu acho que muitos vão olhar e falar assim, caramba, melhor ter cuidado que isso acontece comigo. Boa! E é bem recorrente, hein? Vocês tenham cuidado. O cara vivia com a namorada já há bom tempo e eu sentindo que a coisa não estava andando. Ele está jogando, não está indo bem, E eu perguntei para ele assim, cara, e como é que está a relação? Ah, está indo bem, tudo bem. Eu fiz uma pergunta. Com que frequência você tem relações sexuais com a sua esposa, companheira? Aí o cara pensou. Nem alisou, já foi assim, meteu o pé na porta. Rapaz, pensou assim, deve ser muito. A cara falou assim, tá somando, né? É. Então, uma vez, eu já chamo por dia, né? Uma vez, assim, a cada cinco, seis semanas, eu falei, cara, fica de olho, hein? Você vai aumentar teu problema. E isso é recorrente em várias situações, eu tô falando, tô brincando, mas muitos eu já vi perderem seus relacionamentos porque o cara esquece que tem uma pessoa do lado dele. Poker, e em volta tá um caos. Se a gente esticar um pouquinho, chega em Freud, Gabriel. Sensacional. Mais respondido do que isso não tem, né, gente? Então, acho que a gente tem que cuidar, não é só da gente, tem que cuidar muito bem da gente para começar a olhar a nossa órbita e cuidar tão bem da nossa órbita. Eu não posso montar um jardim e não ir lá todo dia e aguar, ver se tem bicho, ver se está tudo direitinho. Eu vou plantar, daqui a um mês eu vou lá colher, eu não vou encontrar nada. O cuidado tem que existir a todo momento. Porque quando você faz isso, você está fazendo isso antes de tudo e sobretudo com você mesmo. Eu cuidar daqui, tudo parte daqui. Então, eu particularmente, eu não vejo com bons olhos pessoa que fala assim, ah, estou trabalhando para cacete, não sei o quê. Eu já falo, cara, você está desorganizado. Com certeza você está desorganizado. Eu até brinco, né? Tem uma galera que fala assim, pô, Cipião, você não conhece a minha esposa. Eu falei, não, eu não conheço. Cara, mas ela é tua fã. Às vezes eu falo assim, ah, acho que eu vou parar com um tempinho com o Cipião. Ela fala, se parar, eu sumo de casa. Eu falo, pô, eu não posso, tem que continuar aqui. Eu falei, que bom, pô. Agradeço a ela, viu? Não... Mas, boa. Eles falam isso porque é do bom relacionamento que eu tenho, né? E fica uma coisa assim muito gostosa de trabalhar, alegre. É uma sessão até divertida. Muitas vezes a gente ri muito. Trata as coisas sérias, com seriedade e tudo mais, com profissionalismo. Mas aquilo que eu falei, simplicidade. Porque complexidade decifrou, a simplicidade é sempre bem-vinda. Sensacional. Rafa. Pedi autorização a Gabriel para fazer mais uma antes da gente encerrar. Eu não queria deixar encerrar sem fazer uma pergunta dessa. Eu sei até que a galera está querendo ouvir mais sobre isso. No poker existe o tilt, né, que todo mundo já conhece, e eu não sei se você já ouviu nesses termos, mas existe também o rap tilt. Essa para mim, viu? Como é que eu... Gabriel disse que eu também falei, não conhecia. Eu falei para ele a mesma coisa. É. Isso é coisa do pessoal mais novo ou mais antigo do poker? Isso é do pessoal. Eu não sei, eu acho que eu tô no meio do caminho. Eu não tô nem nos mais novos e nem nos mais antigos. Mas gostei do termo, mas vai lá, me explica. Não, o que seria? Só para poder lhe contextualizar. Seria, por exemplo, o cara tá numa good run, o cara tá indo muito bem, e por conta disso, isso acontece muito com jogador de cash game, por conta disso, o cara começa a fazer algumas jogadas que ele não faria, porque ele tá ali confortável. Né? Então ele dá uns calls meio duvidosos, entram com mãos que teoricamente não deveria entrar, porque ele tá de boa, e aí ele entra em alguns spots no estilo, eu tô forrando, eu vou entrar porque tá tranquilo. Eu imagino, suponho, que esse tipo de tilt, e por que eu chamo de tilt? Porque é uma emoção afetando a ação dele. Eu imagino que esse tilt seja muito mais difícil de detectar e de resolver, porque você não percebe muitas vezes, ele às vezes nem aparece no seu gráfico, por exemplo, né? Você tá ali derretendo sem saber, e ele pode ficar lá por muito tempo, sem que você perceba, né? Ou pelo menos pelo tempo em que sua runada está indo muito bem. Como é que se percebe? Como é que se lida com isso? Como é que se trata desse tipo de... Mas olha só, primeiro, eu peço licença, porque eu posso errar um pouquinho, porque essa terminologia é nova para mim, mas eu entendi. Tá bom. Mas eu vou voltar no que eu já falei, do tilt inconsciente. Aí eu concordo com você. Eu acho que o que eu chamei de tilt inconsciente, você está dando uma sofisticada. Você já tem uma representação simbólica aí que isso acontece. Aí sim, se for isso, eu concordo com você, isso vai afetar muito. Então, é você sempre rever as suas rotinas. Sempre, nada acontece por acaso. Tudo tem alguma causa, cara. Não encontrar uma causa é difícil. A gente tem que buscar isso. A gente tem que estar... Quer dizer, se eu estou procurando melhorar constantemente... Eu sou um cara que tem inquietude, ou seja, eu não gosto da minha área de conforto, que eu já falei lá no começo do nosso papo. Eu não gosto. A área de conforto eu não gosto. Eu gosto de ser projeto, sempre gosto de ter essas coisas. Para evitar o quê? Para minimizar esse tilt inconsciente, porque eu acabo sendo conivente com ele. O que você falou para mim, parece que o indivíduo acaba ficando conivente. Porque inconsciente, ele já deu nome, mas ele continua repetindo. E qual é a melhor forma? Uma análise. E aí ele tem que dar uma quebrada na rotina e reanalisar a rotina para fazer, para ver se essa rotina que ele alterou muda aquilo que está acontecendo. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas é a forma que eu entendi. Faz sentido? Faz sentido. Acredito que faz. Então, o Natan falou, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu caio no tal do rap tilt demais. Tá vendo aí? Acontece com mais frequência do que deveria. Do que a gente imagina. E eu percebo isso muito discutindo com os amigos. Boa, discutindo boa. Com os amigos, e aí às vezes os caras estão lá numa fase boa e tal, aí os caras, a gente começa a discutir umas mãos, eu digo, velho, você não costuma jogar com essa mão, o que que tá acontecendo? Aí discutindo, a gente começa a perceber que talvez o rap tilt esteja ali, influenciando. Pode ser. Legal, gostei dessa frase, dessa terminologia aí, bacana. Mais uma. Cipião, agora a gente vai finalizar aqui, e aí eu tenho três questões, bate-bola, jogo rápido, né? Primeira, uma questão mais pessoal, quem são os seus ídolos aí que você poderia destacar? Você colocaria como naquelas três prateleirinhas ali de ídolo? Cara, eu diria que um dos principais ídolos que eu tenho, eu diria que é meu próprio pai. Porque quando eu era atleta, eu sempre, tudo que eu fiz, eu gostei de deixar a minha marca. Tudo na minha vida. Eu fui pro remo, tá lá meu nome na placa de bronze, eu tô lá. Eu sou eternizado lá no Flamengo. Sempre que onde eu passo, eu gosto sempre de deixar a minha passagem registrada. E eu acho que isso vem muito do que uma vez, meu pai muito preocupado, que eu muito voltado ao esporte, ele me chamou para conversa muito séria, ele falou assim, filho, olha só, vamos conversar sério aí, cara. Você quer ser alguém na vida ou você quer ser um remador? Eu pensei bastante, me preparei para o tapa no pé da orelha, assim, pai, quero ser um remador. Ele, muito bem, seja o melhor, parabéns. Eu saí dali e falei, porra, não entendi nada, né? Conversa séria, eu tô certo? Ué, eu só fui entender isso muitos anos depois, quando eu vi o efeito disso no meu inconsciente, fazendo com que tudo que eu me propusesse a fazer era para ser feito com seriedade, licitude e o melhor. Fui para os Estados Unidos, sempre terminei em primeiro lugar, sempre fui convidado para as melhores instituições. E eu comecei e isso me deu um prazer muito grande. Então, eu diria que o primeiro seria ele. No esporte, tem vários aí. Sempre gostei muito do Ayrton Senna, sempre gostei muito. Hoje, eu aprecio muito o Hamilton. Para mim, ele é um cara que tem uma capacidade emocional e uma inteligência emocional fantástica. E para mim, a Fórmula 1 é top do esporte. Assim, tudo ali funciona de uma maneira impecável. Próximo ao automobilismo, se eu puder, eu diria que é o futebol profissional. Tudo funciona direitinho, no horário, tudo ali também, que é um grande aprendizado que eu tive. Tenho meus ídolos, obviamente, no futebol, sim, sem dúvida alguma, como vocês têm. Posso citar um da antiga, o Pelé. E eu diria que o meu terceiro ídolo, né, seria uma mulher, que é a pessoa que eu casei. Por quê? Porque eu fui escolhido por uma pessoa que sempre me procurou. E essa pessoa, para me dedicar tanto do tempo dela, tanto da paciência, da tolerância, com todos os defeitos que eu tenho que idolatrar, sem dúvida alguma. Como dizia meu velho pai, por causa do santo, a gente tem que beijar o altar, né? É isso? Muito bom. É verdade. É isso. Sensacional. Luiz, um livro marcante. A gente falou de livro aí, um livro que você compraria para dar de presente para alguém. Cara, sabe, eu não vou complicar, não. Hoje vou falar uma coisa bem simples. Pai rico, pai pobre. Pai pobre, pode crer, já li. É um livro interessante porque desperta na pessoa um pouquinho de você ser self-empreendedor, um auto-empreendedor, entender como é que esse pensamento funciona. Uhum. Sim, e uma leitura fácil. Rápida. De best-sellers. E, não, tá fácil, gostosa e que você associa muito ligado à sua própria vida e cultura. Exatamente. Tem até, quem quiser procurar aí, PDF gratuito na internet, não quiser nem comprar, tu vai achar, pô. Mas é uma leitura bem interessante. Eu li esse livro entrando na faculdade, assim, foi uma parada que abriu a... É aquilo que tu falou, né? Tu lê o livro ou tu conversa com alguém e te faz pensar. Te faz meio que parar e pensar um pouquinho. Pode ser que daqui a um tempo você me faça essa pergunta de novo. Aí eu vou chegar e falar assim, o meu livro. Boa aí, ó. Sensacional. Estamos esperando, então. Já anota aí, porque... Tem um coautor muito conhecido. Não vou revelar nada, não. Mas já tem 205 páginas escritas. Muito bom. Depois desse spoiler e dessa previsão, dessa sementinha plantada aqui, a gente está aguardando. É só mandar o link que eu compro agora. Hora do poker, hein? Sensacional. Muito bom. Vamos deixar o spoiler certo. No ar. Tem previsão, Luiz? Tem previsão? Cara, já era para estar pronto, rapaz. Nós estamos com esse projeto atrasado aí, tem um ano. Tá. Mas, se Deus quiser, esse ano eu pretendo, tem como meta, concluir. Então, eu acho que conclui aí, vai para a gráfica, vai para a revisão e tudo. Então, eu espero que o ano que vem a gente consiga lançar, entendeu? Show de bola, show de bola. E aí, lançando o livro, a gente te convida, já deixa o espaço aberto aqui para você, se quiser fazer o lançamento online aqui, a gente bater esse papo novamente, falar sobre o livro. Falar do livro. Chamar quem escreveu lá o prefácio do livro também. Já gravei um episódio sobre um livro, Metapoker. Foi bem interessante. E aí, para a gente finalizar, Luiz, eu queria que objetivamente você resumisse, né? Obviamente, a gente já falou muito sobre o seu trabalho aqui, mas como funciona para quem quer chegar até você, que tipo de atleta, entre aspas, profissional hoje você atende. E se tiver alguém aqui nesse perfil, né, que se encaixa para aquilo que você faz hoje, como é que a pessoa, como é que eles podem te encontrar? Encontrar o teu trabalho, o teu atendimento. Inclusive, o teu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, sugiro fortemente que todo mundo que está aqui siga o Luiz lá, está aqui na descrição do vídeo. Pelo Instagram já é um bom caminho, porque eu estou com uma série de coisas aí que eu vou começar a postar, que eu acho que tem uma demanda muito grande. O pessoal tem me cobrado, pô, você não dá dica, dá conteúdo, dá alguma coisa. Eu, às vezes, eu sou meio resistente, porque eu não tenho formulazinha de bolo. Ah, faz isso aqui que isso vai funcionar. Mas isso é extremamente difícil, né? Eu já vi que, na maioria das vezes, na maior incidência, isso ocorre, isso funciona. Que eu vou começar a lançar essas coisas. Uhum. Em termos de atendimento, eu não gosto de atolar minha agenda, cara, porque eu gosto de estudar, eu curto a família, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha vida e eu trabalho. Então, eu vou analisando caso por caso, mas todos são bem-vindos a me contactarem e ver. Eu estudo, eu vejo qual é a situação, e alguns eu encaminho, outros eu digo não, outros dizem não para mim, porque tem seus motivos, desde valores até qualquer outra situação, o horário não poder caber na agenda. Enfim, o melhor caminho é pelo Instagram, entendeu? Mas eu dou atenção e respondo aí a todo mundo, com certeza. Perfeito. E aproveita e deixa a tua mensagem final aí, Luiz Cipião, e já agradecer imensamente aqui tua presença. Desculpa extrapolar muito o nosso tempo, mas muito obrigado mesmo. As portas estão abertas para aquilo que você precisar, obrigado. Sempre que precisar. Convite já feito. E é isso. Obrigado mais uma vez, cara. Olha, eu que agradeço a vocês, agradeço ao Rafael. Rafael, pelo seu sotaque, você vive na melhor região do Brasil. Do Brasil, é. Eu já falei isso com ele. As praias do mundo. Eu sou baiano. Entendeu? Você sabe que eu sou seu conterrâneo, né, cara? Não sabia. Que legal. Eu nasci em Salvador, mas meu pai militar, com 3 meses de idade, eu fui para o Rio. Fui criado desde então no Rio de Janeiro. Mas o sangue é baiano, sabe que... Ah, então eu sabia, por isso que o santo bateu. Eu sabia que tinha... tinha uma coletiva, alguma coisa aí. Ele boas energias, né? Que bom. Sou teropolitano também, como você. Exato, cara, olha, eu que agradeço aí. Rafael, dá um abração no teu pai aí. Tá? Muito ele está recebendo o seu abraço aí, certamente. Deu parabéns aí pelo trabalho. Com certeza é uma área que eu gosto, aprecio, mas a gente não pode abordar tudo, né? Com certeza não. Tem que pelo menos ter um conhecimento de algumas coisas, sim. Pelo menos uma noção boa. Mas foi muito fecundo, muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Eu, particularmente, estou muito satisfeito, porque, olha, fiz 2 amigos aí, estou à disposição do que vocês... Aprendeu uma palavra, um termo novo, já aprendeu coisa nova. Aprendeu reptilt, pronto, agora. Muito obrigado por tudo. E, mais uma vez, obrigado pela confiança aí e tudo mais que vocês permitiram que a gente pudesse colocar na mesa hoje aqui. Muito obrigado. Perfeito, Luiz. Agradeço mais uma vez. Já fica aí a expectativa para o livro, né, do Dr. Luiz. Vamos deixar esse spoiler aí aqui no ar, depois a gente vai... Por favor, não demore. Tentar... Não demore, exatamente, é bom. Pô, eu sou um cara aficionado por leitura, velho. Que você falar, eu já sou doido por livro. Porque isso me obriga a ter que fazer, né? Tem esse é comprometimento ali, né? Falou publicamente, já era. Já era. E eu sou aficionado por livro, e quando for lançado, vai ter que vir com dedicatória, autógrafo, vai ter que vir com tudo. Não, Rafa, manda aí teu salve final para a gente poder fechar nossa live de hoje. Cara, eu quero lhe agradecer mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Você é um cara extremamente alto astral. A gente se fala off, papo de pouca, e nossa conversa vai longe também. Então, muito obrigado. Prazer enorme ter conhecido o Luiz. Espero que tenhamos outras oportunidades, né? E certamente vamos bater um papo sobre o seu livro aí muito em breve. Se Deus quiser. Prazerzão. Obrigadão, pessoal. É isso. Turma, bom... Então, finalizamos aqui mais um Papo de Poker. Se você precisa comprar, vender ou transferir qualquer quantidade de créditos, link da DM está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi o bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado aí para a sua evolução mental como jogador de poker. Para finalizar, convido vocês a participarem do grupo do Hit no Telegram. Vou deixar o link nas notas desse episódio aqui, né? Ou então vocês podem chegar lá no Telegram, pesquisar por @pimenta, que vai cair no meu usuário. A gente, eu lhe indico como, lhe direciono como fazer para poder entrar. Te mando o link, tá certo? Siga a gente nas redes sociais. Temos perfil no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E indique nosso episódio para seus amigos do poker, seus grupos de poker aí, tá bom? Um grande abraço e até o episódio 50.